governação urbana, que é, tem que usar a dedologia, que é um setor que, em que temos o projeto do desenvolvimento municipal, que é o GIPANG, que é o Global Program for Inclusive Municipal Governance. Temos o setor, temos o projeto de apoio às iniciativas locais, temos o Civil Society Challenge Fund e temos o programa de estágios comunitários. O primeiro é financiado pela Bill and Melinda Gates, o segundo pelo Fundo Canadiano Oxfam Novib e pela BP. Bem, a Oxfam Novib já está, portanto, o projeto encerrou no mês de julho deste ano. Nesse momento estamos, portanto, a fazer o encerramento do programa. E o Challenge Fund é financiado pelo DIFIR através da Homeless International e o estágio comunitário pela BP Angola. É um setor composto por 9 elementos. Temos um gestor, 3 coordenadores, 3 oficiais de desenvolvimento municipal, um assistente administrativo e 2 motoristas. Portanto, entrando muito rapidamente nos pontos fortes, nós achamos que ao longo dos últimos anos tem havido um aumento em termos de qualidade académica do pessoal do setor e também existe muita gente com já alguns anos de casa, o que de facto tem sido bom para as questões de memória institucional e também para se poder ter em conta as dinâmicas e processos anteriores que o setor tem estado a levar a cabo. Também achamos que as questões de cooperação e interajuda entre os diferentes projetos do setor para a obtenção dos resultados é positivo, porque, se repararem bem, há partilha de pessoas, há partilha de recursos, e temos que produzir relatórios diferentes para diferentes doadores, e esse exercício às vezes não é fácil. Portanto, é um grande exercício que de facto temos estado a levar a cabo. Também o setor conseguiu estabelecer uma boa relação com alguns órgãos de imprensa, mídia, o que de facto tem ajudado na divulgação daquilo que se faz com os nossos parceiros. Também achamos que o pessoal do setor tem um grande domínio dos municípios onde trabalhamos. Isso tem sido também um ponto forte. Bem, quanto às fraquezas, achamos que ainda existe uma pouca integração com os outros setores da DW. Apesar de que tenha havido uma melhoria, mas é ainda uma fraqueza, porque o setor de governação urbana, de princípio, promove fóruns, promove colóquios, promove outros espaços de engajamento e concertação a nível local. E também temos outros setores que promovem essas áreas e seria interessante se de facto pudéssemos ter mais integração para que possamos aproveitar daquilo que os outros fazem. Achamos que os recursos do setor são insuficientes pelo número de municípios e pelas atividades ou aquilo que nós prometemos fazer junto dos doadores. Esta eu acho que é uma grande fraqueza. E também achamos que, pelo facto de quase todo o pessoal do setor viver muito distante do escritório, torna-se uma fraqueza, porque esse processo tem dificultado. Dormir no escritório. É realidade. Há vezes que muitos ou têm uma hora, duas horas de atraso. É um grande desafio. Há também um problema na demora e produção de relatórios, atas, minutas, memórias. E isto deve-se em parte daquele problema que o Pupi mencionou, as fraquezas que existem na língua inglesa, porque depois os relatórios todos têm que acumular na minha mesa e eu tenho que ir dando resposta, e às vezes esse processo é muito demorado, porque não só tenho que traduzir os relatórios, mas tenho que colocar outros conteúdos também, às vezes tenho que adaptar o que é que que cada doador de facto pediu dentro deste cesto dos vários projetos que temos, e esse processo às vezes é muito demorado. Também achamos que tem havido poucas oportunidades de reforço de capacidade do pessoal, que deveria, eu acho que é uma área que infelizmente nos últimos 4 ou 5 anos, quando se perdeu o fundo da apoio institucional que a DW tinha, esse processo diminuiu muito também. E tem havido também a irregularidade nos encontros de reflexão e balanço do setor. E ok, oportunidades. Nós achamos que o aumento de instituições do ensino superior a nível do país tem estado a criar mais espaços para o debate contraditório. Dizemos isso porque de um tempo, portanto, anterior a essa, era muito difícil promover-se espaços em que as pessoas pudessem, de facto, refletir, olhar para o país de uma forma desapaixonada, falar sobre o que é que lhes vai à alma e qual é a contribuição que podem dar sobre os vários processos. Mas esse processo, portanto, esse aumento de instituições do ensino superior tem feito com que mesmo os órgãos do partido, como a JMPLA, que tem estado a fazer um grande trabalho a nível das instituições do ensino superior, não consiga incorporar todo mundo. Então há sempre aqueles que, de uma forma autónoma, produzem as suas opiniões, o que de facto é muito bom, porque só na produção do contraditório podemos de facto ajudar o país a crescer, e não quando todos nós pensamos da mesma forma. Para o programa é positivo, porque o nosso trabalho também é esse, a nível a trabalhar com instituições do ensino superior. Também achamos que tem havido uma certa abertura do MAT em liderar a cooperação com as ações da sociedade civil, através do Instituto de Formação das Administrações Locais, o IFAL. Mesmo o próprio ministro, em algumas iniciativas, tem estado aberto para promover essa cooperação. Infelizmente, depois de assistirmos o fórum sobre as cidades e municípios de Angola que se realizou na FILD, conseguimos de facto compreender o que é que se passa com o processo de descentralização em Angola. Conseguimos ver que afinal não é o MAT que está a fazer com que o programa não avance. Mas essas aqui são conversas para o café. Mas se quisermos falar sobre isso depois ao longo do encontro, eu poderei falar sobre qual é a percepção que eu tive relativamente a essa questão. Também a relação com o Getrux, que é o gabinete técnico de requalificação urbana de Kazenga e Sambizanga, achamos que temos uma boa relação, que tem feito com que nós possamos de facto saber o que é que se está a pensar, ou quais são os projetos que estão a ser levados a cabo para a requalificação destes municípios. Promovemos encontros de concertação, de intercâmbio, troca de experiência e informação entre os técnicos do gabinete e os nossos parceiros a nível local. Eu acho que essa relação também é boa, é uma grande oportunidade. E a disponibilidade da Homeless International para continuar com a cooperação e a angariação de fundos nesta fase em que muitos programas no setor, ou muitos projetos no setor, estarão a encerrar. Também achamos que o crescimento da consciência sobre a responsabilidade social das empresas em Angola está a aumentar. Há cada vez mais empresas interessadas em financiarem dinâmicas ou processos a nível das comunidades, e isto, de facto, é uma oportunidade. Também achamos que a cooperação... Ok. A cooperação Sul-Sul, isto é a Angola, Moçambique e Brasil, e as perspectivas que a Rede contra a Pobreza Urbana, que a DW tem estado a promover, a aliarem-se à Slum Dwellers International, SDI, é de facto uma grande oportunidade para aquilo que poderão ser a continuação das nossas dinâmicas, e o mesmo aplica-se com a Cities Alliance. Ameaças, portanto, muitos doadores já não têm Angola como prioridade dos seus financiamentos. Há muitos doadores internos também não estão interessados em apoiarem aqueles processos que promovem a construção dessa cidadania ativa, que é aquilo que nós fazemos a nível do setor. E também a falta de datas indicativas para as eleições autárquicas, que é de facto um grande marco para muitos dos projetos no setor, é uma grande ameaça, um risco. Também a politização das dinâmicas comunitárias por parte do partido no poder é também um risco. A exoneração e mudança de alguns aliados das administrações que têm memória institucional desse processo de engajamento com a DW e a sociedade civil é um grande desafio. Estamos a falar dos administradores municipais, os comunais e alguns técnicos. Também a fraca integração entre setores públicos que intervêm no processo de desenvolvimento dos municípios. Estamos a falar, por exemplo, que às vezes um ministério vai parte de estrada, que onde a IPAL já havia colocado água e que já era um ganho que nós considerávamos, porque foi um processo que levou consulta, influência de políticas e por aí fora, então perde-se esses ganhos todos por falta desta integração. E também achamos que a saída de muitas ONGs grandes no país é um grande risco, uma grande ameaça, porque isso está a dificultar com que nós tenhamos que trabalhar, que cooperar com algumas dessas organizações para estabelecer alianças estratégicas de influência de política. Também o limitado poder de decisão das administrações municipais, muitos deles não estão a gerir recursos. Por mais que eles tenham vontade de promoverem processos de governação participativa, ficam limitados porque não têm recursos para investirem naquelas áreas que eles concordam com as comunidades. Também a inoperância dos CACs e os fracos critérios de monitoria e... Ok, obrigado. Uma coisa curiosa antes de começar a debate era que uma das grandes ameaças, as pessoas diziam, não, a nível do governo, não há articulação, né, em vários programas. E é curioso, coincide com uma das fraquezas que vocês disseram da DW, os projetos também não se articulam. Não sei se isso é uma doença nacional, mas está lançado o debate. Eu acho que queria fazer um comentário semelhante sobre outra questão. O fator que estão de perder aliados nas administrações municipais porque são mal conhecidos, são nomeados pelo trabalho. Ultimamente estive envolvido em planos municipais de saúde, em dois planos. Uma das poucas fortes foi um administrador que se preocupa com saúde, tem um relacionamento com saúde, ameaça a possibilidade de nomear outro administrador. Então, é só para sabermos que há determinadas coisas que nós achamos, que as ONGs acham como um problema das ONGs, mas não, é um problema das instituições. É verdade. Vamos dar três de alfigas, depois a Lina. Relacionado com isto, acho que é uma oportunidade importante. Talvez nós não somos suficientemente bons a explorar. É a quantidade de pessoas que estão como administradores municipais, como diretores nacionais, como vice-governadores, que passaram pelas ONGs, percebem a nossa abordagem. É verdade que às vezes quando chegam a esses meios podem mudar um pouco da gente. Isso é compreensível, né? É compreensível. Mas são pessoas com quem temos uma ponte da convivência. Não é compreensível, porque é claro que eles estão naquela estrutura, não é para ser nenhum engenheiro. Mas se nós soubermos manter um canal de comunicação, são pessoas que entendem o que estamos a fazer. E acho que muitas dessas pessoas entendem como somos agentes da USAID, ou agentes deste, ou agentes daquilo. Estamos a fazer um processo de... contribuímos para um processo de mudança. Podemos ser aliados em muitos aspectos. E há muitas pessoas que eu conheço que usam essa... usou esse trunfo. Em relação ao primeiro ponto das forças que o Luís falou, quando diz que vocês temos o domínio dos municípios lá no trabalho, quer que se vê bem o que é que o trabalho quer, que é que o municípios, e quais são esses conceitos? Ok, são as três questões. Eu só queria lançar toda a provocação. O facto das pessoas viverem longe do escritório é uma ameaça ou uma fraqueza? A sugestão seria deixar de só recrutar os vizinhos. Pode ser uma coisa. Ou arranjar um condomínio. Ou um fim de semana lá, deixar de falar em semana. Para lá deixá-las ir a casa. Não, mas ainda podes criar. Na verdade, Dr. Mary, o Figas, eu acho que foram apenas alguns pontos para adoçar a conversa. Eu acho que é um comentário genérico para irmos refletindo. Iria muito rapidamente para aquilo, para a questão da Helga. Eu acho que... Sim, nós trabalhamos nos municípios periurbanos. Trabalhamos Viana, Cazenga, Cacoaco, município, portanto, os distritos urbanos do Quilamba Quiache, Sambizanga, em algum um pouquinho no Rangel. Portanto, são essas áreas em que nós trabalhamos. É claro, prestamos também, agora estamos a prestar assistência técnica para os municípios de Kisama e Colibengo, através do Instituto de Formação das Administrações Municipais. Nós vamos para lá e partilhamos as nossas experiências, lhes ajudamos a organizar as comunidades e como é que eles podem promover alguns processos que nós, portanto, nós achamos para eles. Dizer que é isso. Quanto ao domínio, sim, nós conhecemos os municípios porque nós temos a Rede contra a Pobreza Urbana, que é composta por membros de organizações que vivem e trabalham nesses municípios. E através desses, nós chegamos até aos bairros mais recônditos desses municípios. E, portanto, por isso é que nós consideramos que nós temos o domínio desses municípios. Nós, se dissermos que queremos trabalhar no bairro X, quarteirão X, nós temos membros a partir das nossas organizações que trabalham nesses municípios. Então, estamos em todos os campos. Aí eu repito lá. Falta o comentário do Sérgio. Não, Sérgio, é assim. Por acaso, este ponto foi de grande debate. Quando isto foi colocado, quando nós estávamos a elaborar o SWOT, eu também fiquei assim se eu deveria colocar esse ponto ou não. Mas os colegas argumentaram, e um dos argumentos foi: é que, de facto, quer queiramos, quer não, Angola, nós estamos a produzir muito pouco em Angola. Estamos a produzir pouco pelo tempo que nós ficamos no engarrafamento. O país todo está a perder, quer queiramos, quer não. Perde-se muito, porque as pessoas ficam muito tempo no engarrafamento, chegam nos escritórios ou nos seus locais de trabalho, às vezes, exaustos. Então, as pessoas não conseguem usar as suas capacidades totais intelectuais para produzir, devido ao tempo que nós ficamos nos engarrafamentos e por aí fora. É uma perda. E nós não ficamos distantes disso. Sim. Há duas coisas importantes. Penso que é uma oportunidade, nem o pouco mencionou, tão pouco ele, e receio que ninguém vai mencionar isto, que é a questão do censo populacional. É verdade. O censo populacional é um facto, é um processo que está em curso e que vai acontecer o próximo ano. E não interessa dizer qual a importância disso, mas o censo por si só vai representar uma oportunidade de diferentes formas para todos nós. E nós que lidamos com instituições do governo, pensamos em autarquias, em descentralização, tudo isto, o censo tem quase a convicção de que é um elemento a considerar nas oportunidades. Segundo, que é uma questão interna. O Coco fez menção disto, o Will também fez. Tem a ver com capacitação interna dos quadros, relatórios, e associa muito isto a recursos, ter ou não recursos. Bom, para se voltar um pouco no passado, pensamos que essas coisas foram feitas, mas sem que necessariamente houvesse um recurso, digamos, adicional ou paralelo. Tudo foi feito, ou era feito, olhando os próprios orçamentos dos projetos. O que acomodou para que isso seja um problema hoje? Já foram as três questões, não? Já. Yeah. Não, sobre, estamos a falar sobre a produção de documentos? Formação de pessoal. Ah. Capacitação. Não, eu acho que do tempo que eu estou na DW até agora, e ainda bem que quando eu cheguei o Santiago ainda lá estava, de Pedregal, eu acho que houve algumas formações como ciclo de projeto, elaboração de relatório, aquelas formações tradicionais que as ONGs sempre levaram a cabo, que eu acho que já não se adequam muito ao tempo atual. Ao tempo atual precisamos de mais formações, muito mais do que isso. Formações como questões de influência de políticas, formações como perceber bem o aparelho do Estado. Quer dizer, há uma série de formações específicas que hoje em dia eu acho que não estamos a produzir o suficiente para capacitar o pessoal. Por exemplo, hoje em dia, quem vai trabalhar para sentar com um administrador municipal para dar-lhe ferramentas como promover, por exemplo, um processo de planeamento estratégico no município, como promover questões de como liderar mesmo um espaço de engajamento e concertação a nível local, precisa de muito mais ferramentas do que o ciclo do projeto. Sim, mas, desculpa, Will, a questão acho que não é o tipo de formação. Por que é que não se fazem estas formações consideradas necessárias? A questão é essa. Por que é que não se programa e se faz? Essa é a questão. Acho, isto tudo por ser um pouquinho polémico, eu acho que hoje em dia uma linguagem a este nível é que não nos faz, não impressiona ninguém. É que vocês são todos, quer dizer, todos coordenadores, são vocês que elaborem projetos, são vocês que fazem orçamentos. Se querem informação, ponham no orçamento. Compensem o doador. Não, quer dizer, de se queixarem hoje em dia que não têm informação, eu não estou a ver uma justificação por isto. Não digo que é fácil conseguir dinheiro, mas eu digo isto porque tenho sido envolvidos na elaboração dos vossos projetos. E, pronto, isto não é um forte, mas poderiam todos que estão em volta desta mesa, que estão envolvidos em projetos, poderiam melhorar muito o vosso empenho nisto. Quer dizer, porque vocês ainda têm que ir buscar dinheiro. Tá, vamos dar um pouco. O meu comentário também é um pouco neste sentido, mas como relativo à minha apresentação. Realmente a doutora Mery tem razão, mas o que se passa é que, vou responder às duas coisas, o que eu disse e a pergunta definitiva de Santino, comparativa a ser no passado, fazia, vou ter que agora. Por um lado, não é fácil hoje convencer um financiador, um orçamento de um projeto, aprovar grandes dinheiros para assumir essa linha de formação do staff interno. Nós até uma parceria com uma grande organização internacional, por insistirmos muito nisso, até que até hoje não estamos a conseguir um acordo. Eles queriam mais investir nas atividades de benefício de infraestrutura para a comunidade, nós estávamos a dizer, não, nós queremos grande parte do vosso financiamento na capacitação das nossas equipes. Nunca houve um entendimento entre nós. Esse é um lado que nós estamos atentos para incorporar isso nas nossas propostas, temos estado, mas não conseguimos encontrar. Ou nós não conseguimos convencer, ou então os jogadores estão mesmo duros, uma flexibilidade. Segundo, a comparação que o Santinho fez. Tem uma lógica. Por que que hoje não conseguimos fazer o que fazíamos há 10, 8 anos atrás? Na minha opinião, há 10 anos atrás, as políticas dos doadores, em termos de controle dos orçamentos, dos dinheiro era muito flexível e muito leve. Nós poderíamos usar, depois justificar, mas hoje o cenário é diferente. Os doadores estão a pederar por força. Antes de aprovar, você tem que explicar com detalhe em linha pública. E no relatório para gastar, também tens que voltar a argumentar. Esse desvio do consumo orçamental já nos tem sido muito bem acolhido pelos doadores. E dali que fica mesmo apertado. E como ele justificou muito bem, nos últimos anos conseguimos assegurar algumas informações porque tínhamos o fundo do lado, que era específico para essas questões de reforço institucional. E a organização conseguia dar resposta a alguns planos de formação. As dificuldades estão identificadas em mais perguntas. Yeah. Antes só de passar o William, como estamos a fazer, e podemos retomar depois, um exercício de fazer uma análise outra, às vezes é muito importante ter precisão no problema, porque senão colocamos como fraqueza algo que é uma ameaça, e isto depois na hora de traçar posições. Só para ver se eu compreendi bem. Se é uma ameaça ou uma fraqueza. Esta questão é um problema porque de cada 10 propostas que fizemos, sempre nos recordamos a pôr recursos para a formação interna e as 10 propostas são rejeitadas. Isto eu ia dizer, bom, o problema não está, nós sempre colocamos e o doador não aceita. Ou é, como nós já prevemos que o doador não vai aceitar, nem sequer colocamos na proposta ou tentamos buscar. É um problema da estratégia de como nós vamos buscar, ou é um problema, estamos tão convencidos que o doador, por mais relevante considere o nosso trabalho, não considera a nossa capacidade para o fazer. É só para lançar um pouco mais. Mas é um assunto importante. Yeah. Normalmente temos que partilhar para discutir. Para discutir por onde está a questão, para ver se é um problema do outro lado ou se é um problema do nosso lado. Sim. É só para concluir, eu acho que no fim das apresentações de cada grupo, faz favor fazer a revisão da sua SWOT na base deste debate. Eu acho que cada equipe vai precisar voltar e apresentar nos próximos dias realmente a sua análise. Mas guardando o contraditório. Sim, colocando o contraditório. Não, eu tenho uma proposta de como isso, como se pode fazer essa revisão. Okay. Will, queres responder? Não, eu acho que só para jeito de remate, eu acho que quando nós colocamos ali fraco, não quer dizer falta. Porque a equipa continua, nós temos tido formações, por exemplo. Todas as formações que eu beneficiei, tanto cá do país como fora, quando eu volto eu replico com o pessoal, dou-lhes formação. Então, tem havido formações, mas achamos que é insuficiente. Portanto, é insuficiente, diria haver mais. Calei, obrigado.